Bigode fininho, cabelinho na régua. Ufa. Jogador pelo Manguinho, DJ Chris Beat. Cabelinho. Valerei. Vou mandar tipo assim, ó. Aí. Eu tô jogadão pelo Manguinho. Ela quer o Chris Beat e o cabelinho. Só porque nós tá na régua. Ela quer. Só porque nós tem dinheiro. Ela quer. Recalcado fica puro. Mete o pé. Nos alemão é muita barra. Sabe como é. No meu pescoço, porradão de ouro. Meu sofrimento foi bagulho do ouro. Deus tá comigo, sei que eu não tô sozinho. Tira esses olhos grandes do caminho. Fumando das melhores plantas. Bebendo do melhor whisky. A mina que eu quiser na cama. Mais de 100 mil em camisa de time eu tô. Eu tô jogadão pelo Manguinho. Que é o Chris Beat, mas o é o funk, é o pagode, é o rap, é o trap. Fim de semana é o baile que o morador quer. Não olha nem mexe e não toca a nossa mulher. Vê se respeita o desmandamento. Se vacilar, tu vai ficar de exemplo. Nós nunca foi de render pra ninguém. Mas hoje vai o baba, o meu ovo. Infelizmente nó vale o que tem. E o de verdade é pouco, mas é louco. Na guerra minha Glock não trepa. Mas as piranhas sim, elas tão fazendo fila pra sentar em mim. Nós vê maldade no olhar, ela joga na cara. Mas não se apegue em mim, que eu nasci pra ser sozinho. Eu tô jogadão pelo Manguinho. Que é o Chris Beat e o maneirinho. Na minha cintura tem a prenda, verme vai chorar. Lança da Lacoste no meu peito, hoje eu quero gastar. Só parque de mil cheio de modelo lá no Mandela. Fazendo dinheiro no Manguinho igual Pablo Escobar. Ela vem de longe pra dar pra tropa, ela quer o bonde todo. Ela quer sentar, ela quer arcar, portar cordão de ouro. Terror do Rio, bagulho doido. Cabelinho e maneirinho, nós tá aí de novo. Eu tô jogadão pelo Manguinho. Ela quer o Chris Beat e o maneirinho.